A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E se nessa nossa idade aí de arredores dos 40 anos, praticamente todos os nossos heróis já quase morreram todos de overdose, né? Nós não podemos dizer o mesmo dos heróis das nossas mães, por exemplo, porque eles continuam aí na sua maioria, nem tão firmes e nem tão fortes, inclusive dando algumas mancadas, como por exemplo o que será tema desse episódio, mas no geral eles estão todos aí, principalmente os heróis da música, por exemplo, né, a idosa Jovem Guarda, tá quase todo mundo nativo aí, o Jair Adriane, a Vanderléia, até os VIPs, esse dia aí eu vi um cartaz de show dos VIPs. A Vanderléia todo mundo pegava, né? Reza a lenda que sim. E uma vez eu fui numa pizzaria, cara. Você pegou ela. E falaram que era um cover, que iam ter covers da Jovem Guarda. Primeiro, se eu soubesse que ia ter isso na pizzaria, eu não ia. Mas eu tava na pizzaria, daí anunciaram, daqui a pouco os covers aí. Eu tenho certeza que era a Vanderléia se dizendo cover dela mesmo, cara. Sério? Eu juro pela sua alma que era ela, cara. Essa galera, eles foram bons moços. A única droga que eles se metiam ali, de fato, eram as músicas que eles faziam. Nem faziam, né? Faziam versões pra algumas coisas gringas. E nessa de fazer música ruim, o nosso tema dessa edição é um cara que, inclusive, se acha o cara. Ultimamente, ele tem se dito que ele é o cara. Faz muitos shows em navio hoje. Porém, já sabemos que todo final de ano ele está na Globo e ele ainda é capaz de fazer algumas senhoras na menopausa ovularem, né? Já chegou a ouvir aquele vídeo até que corre a internet da mulher toda babada? Cara, juro que não. Você lembra de uma novela que tinha laços de família? Sei lá, que no final tinha um testemunhal de uma mulher? Sim, sim, sim. Então, aí, esse negócio de das pessoas dizer que tem que gozar junto, vamos dizer mais no popular, que tem que gozar junto, que é isso que faz neném, que não sei o que, é tudo mentira, porque eu fiquei dos meus 14 aos meus 45 anos sem saber que era isso. Para mim era tudo normal, o homem terminava, eu terminava também. Só que aos 45 anos eu ganhei, eu fazia a coleção dos discos de Roberto Carlos, e eu ganhei um LP que tinha a música Confus e Conversos, não sei se saiu direito. Convos e convexos. Então eu botei na vitrola, aquelas antigas, e fui dormir. E simplesmente, gente, quando eu acordei, eu estava com a perna suspensa e a calcinha na mão e toda babada. Aí foi que eu comecei a comentar com as amigas e falou assim, poxa, você gozou. Aí que eu vim saber o que era o gozo. Essa é a moral da história. Eu sou uma pessoa com 68 anos, que o homem pra mim não faz falta. Eu mesmo dou meu jeito. Agora eu lembrei, cara. Toda babada. Então, vamos falar na edição do Rei Roberto Carlos, principalmente na sua fase pós-80, ao meu ver e ao meu ouvir, a pior fase do Roberto Carlos. E eu queria saber pra você, Walter Rezende, quando é que o filho da Lady Laura degringolou ali nas composições pra ti? Ainda hoje existe uma idolatria pelo Rei Roberto Carlos, pra não dizer um culto, né? Sim, Alexandre? Verdade. É quase uma religião. Tem a ver, né? Porque ele sempre foi muito apegado à religiosidade e tal. E também às superstições. Mas isso ocorre com a fase anos 60 e 70 dele, Eu acho que foi quando... Uma vez eu fui numa festa e tinha uns cabeçudos, todos inteligentões lá, falando, não, porque eu gosto do Roberto. E todo mundo falava justamente dessa fase, 60 e 70. Ninguém falava da fase mais bregona dele. Era meio um rock de garagem, isso, né? Isso. Usava teclados Farfisa, muito. Até soava interessante, mas chupinhado, né, das garagebands ali das gringas. Algumas músicas dos anos 80, como Emoções, Detalhes, que eu particularmente acho extremamente fracas, mas ainda merecem respeito. Depois disso, Alexandre Moreira. Mas ele se meteu a fazer música pra segmentos. Caminhoneiro? Você. Ele separou por target, cara. Parece que ele chamou um profissional de mídia. Abriram a planilha do Excel e foram investigar aonde eles poderiam atuar. Porque tem música pra mulher de óculos... É verdade, cara. Tem, às vezes também pra mulher baixinha, me lembro muito mulher bem. Mulher baixinha, taxista. É, cara. Caminhoneiro. Caminhoneiro. Ele se meteu a fazer algumas músicas ecológicas, lembra disso? Das baleias. Das baleias, cara. Uma outra chamada Amazônia também, que era muito ruim. E uma que eu particularmente acho muito ruim, aquela verde e amarelo. Lembra? Foi na Copa, acho que de 82 ou 86 que ele fez, cara. Mas não dá pra achar nenhuma música dessa fase boa, né, cara? E você falou aí, né, de músicas ainda boas, como Emoções, Detalhes e tal. Mas nessa fase 80, eu curti aquela Guerra dos Meninos, lembra? Apesar que eu era um pirralho e eu achava muito estranho. Não, eu achava muito estranho quando ele falava assim, quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou. Aí eu ficava maluco, eu falava, o que foi que aconteceu? Um fantasma? E eu não entendia, cara. Eu ficava tentando imaginar o clipe da música com o I See Dead People, alguma coisa assim. Fiquei meio pancada. Bem anos 80, após o grande problema do Rei, que foi o disco Roberto Carlos 1989. E esse disco, Walter, é o famoso disco que ele aparece com a pena atrás da orelha. Lembra desse disco, não? A capa do disco, Alexandre Moreira, ele com aquela pena atrás da orelha. Parece uma índia véia. Nesse disco, que é taxado por alguns, é exatamente o momento que ele enfia os dois pés no brega, na música brega. Sim. Por quê? Porque ele tomou a bota da Miriam Hills. Tá por causa disso? Foi. A dor de corno é foda, né? Serve de kickoff pra tanta tragédia. Fez músicas muito melosas, muito bregas e tal. E aí é que ele começa a ter problemas. Eu acho que de 10 ou 12 faixas, 90% eram músicas com a temática dor de corno. E essa pena, inclusive, que você fala, e que virou moda na época, sempre que as pessoas... virou moda. Não. Isso vendia em prateleiras de supermercado. Não vendia. Me lembro muito bem, Valdo. Eu saía correndo atrás de galinha no sítio da minha avó pra vender pena pras meninas na escola. Hoje em dia, sai na novela e vira moda, né? Você vai 25 de março, já tem pilhas e pilhas de lixo pra vender. O Anel do Anjo não tinha uma... Isso! Tinha uma novela que vendia o Anel do Anjo. Exato, e foi o que aconteceu com a pena do Roberto Carlos. Agora a capa de iPhone com soco inglês, que a mulher da novela usa também. Você vai na 25, malandro. O que mais o camelô vende é aquele lixo daquela capa de iPhone. Outra coisa que virou moda, além das penas, eram as crendices do Roberto Carlos, né? Lembra que ele tinha aquele papo, não sai pela mesma porta que entrou. Verdade. Se o chinelo tiver desvirado, a mãe vai morrer. Isso chegou a ser passado pra gente também, criança. E daí eu tinha essa parada, na casa da minha avó, por exemplo. Não usava marrom na casa. Não podia sair pela mesma porta que tinha entrado. Por incrível que pareça, até hoje, se eu vejo um chinelo desvirado, eu tenho um maldito toque de ir lá e desvirar o chinelo, cara. Você citou aí o disco da Pena, e o inquietante e-mail do Wilson Barros cita esse disco. Abre aspas pro texto do nosso ouvinte. A história não é minha, mas é de um grande amigo que se encabulou em mandar, porém me autorizou. É o camarada dele, Alexandre, é o Renato da Penha. A avó dele faleceu e era fanzaça do Robertão. E antes de morrer, a tia fez um pedido. Queria ser enterrada com o disco da Pena e uma rosa que ela ganhou de um show do Rei. Assim que ela bateu a caçuleta, logo providenciaram o disco e assim ele seguiu no caixão. Será que fechou ou tiveram que quebrar? Se fosse eu pedi um compacto. Imagina as mãos da senhora com aquele terço assim e o disco do Roberto embaixo. Lá no velório, lembraram da bendita da rosa e coube ao Renato ir buscar. Ele foi até a casa da avó, mas não achou. Não pensou duas vezes. Voltou ao cemitério e lá mesmo em um túmulo qualquer conseguiu uma que já estava bem desmantelada. Será que ele pegou num outro caixão? Eu me lembro do velório da avó do Alexandre. Então era um cemitério que tinha vários velórios acontecendo ao mesmo tempo e tinha um defunto que eu não sei que diabo aconteceu com ele, que ele ia inflando. Tava inflando, cara. Ele ia enchendo de ar. E volta e meia, o serviço funerário tinha que ir lá vazar. Como é que vazava? Fiava uma espada. Eu acho que o cara... Manja uma garrafa pet cortada? Acho que o cara enfiava no toco. Então, eu me lembro, eles tiravam o caixão do recinto, colocavam numa salinha do lado, fechavam a porta, aí ouviam... Cara, eu tava dormindo uma hora, porque esse velório correu à noite, mas falam que teve uma hora, acharam que tinham tirado o cara do caixão, mas não, ele tava no teto e tinha sumido. Caralho, olha pra onde a gente foi. Vamos voltar pro e-mail aqui, porra. Ele deu mais uns pisões na flor e julgou que ela já se parecia com a verdadeira da finada avó. Assim que entrou no velório, de novo, com a rosa na mão, os presentes estavam cantando em tom de marcha fúnebre. A música "Como é Grande o Meu Amor por Você". Ai, que velório, hein, cara? E ao ouvir o Renatão com a rosa na mão, sabendo que a velhinha queria, porque queria ser enterrada com ela, pararam a música e aplaudiram o neto. Imagina. Mas que velório maldito. Algumas tias choraram, outras gritaram, carpideiras uavam. Todos muito comovidos. Aí ele depositou a rosa na mão, nas mãos da avó e saiu de perto. Cara, você já tentou botar alguma coisa na mão de um defunto? Nem vou tentar. É muito duro, cara. Aquilo, se o morto tá bem morto há muito tempo... Esquece. Você não desentrelaça os dedos. Eu nunca me meti. Qualquer dia tente. Você que tem compulsão por carregar caixão, coisa que você herdou do seu pai. Então, voltando ao e-mail, que nunca acaba. Aí a mãe dele chegou até o ouvido e disse: Renato, seu filho da puta, essa rosa deve ter uns 5 dias e sua avó ganhou a dela no show de 1993. O outro e-mail que chegou até as nossas mãos aqui pelo falecom@gente86.com.br foi do Fernando Prats e abre aspas. Uma tia minha era tão fã do Roberto Carlos que até namorou um cover dele, que cantava e fazia anúncio em supermercados e açougues na região de Campinas. Ganhamos muitos quilos de contrafilé a 100 empatinho. Mas o mais doido dessa história é que o rapaz era um anão. O famoso Robertinho Carlinhos de Paulinho. Ouvintes do Agente em 86, dê um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Aí vocês vão poder acompanhar os assuntos dos próximos episódios. Dá pra mandar suas histórias. O nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está aberto para dicas de episódios. Esse podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. E a dica deste foi o Regis Fagundes. Vou contar uma história aqui, eu não posso citar os personagens, né, pois alguém pode se complicar aí com a Lei Maria da Penha, apesar de, eu acho que na época do delito, acho não, com certeza, essa lei não tinha entrado ainda em vigor, mas a mãe de alguém bem próximo a mim... Mas moralmente não era, não era possível. Exatamente, mas alguém bem próximo da minha família, ela era provedora da casa lá no começo dos anos 90, da casa da família. Engraçado que na minha pauta aqui tá escrito a pessoa, eu já sei. Então, mas o homem da casa ali, ele só sabia beber. Não trabalhava, era a mulher que trabalhava. Era o pai do nosso amigo. O pai do nosso amigo, exatamente. Ele só sabia beber e tal. E a senhora, a mãe dele, ela era muito, muito fã, né, do Roberto Carlos. E o que que ela fez? Juntou umas economias pra ir num show do Roberto Carlos. Você sabe muito bem que shows do Roberto Carlos sempre foram shows muito caros, né? Sim. E essa senhora que sempre foi muito, muito fã, muito fã. E a senhora, ela é portuguesa, ela é da Ilha da Madeira. A pessoa já vai saber de quem a gente tá falando. Se você ir no Facebook do Alexandre infiltrando, vai descobrir quem é. Então, mas ela foi juntando essas economias e o esposo não podia saber, né? Porque toda a grana que ela trabalhava era pra prover a casa e dar uma grana pra ele tomar o seu goró ali e tal, né? Do show, ela disse pro marido que ia fazer uma hora extra. Ah, não, eu tenho que fazer uma hora extra na casa do fulano de tal e tal, tal, tal. Mas beleza, pegou e saiu e foi lá pro show do Robertão. Ela e Deus, como ela sempre disse. E eu não sei porque o marido desconfiou de alguma coisa. E na hora que ela voltou, ele já com a cara cheia de alegria. Cheia de alegria, chegou e falou: onde é que você tava, ô fulana? E já deu um tapa. Pá! É mais ou menos assim. Ela falou assim: não, eu tava trabalhando. Ele tava trabalhando aonde? Lá na casa do seu Beltrano. Você tava nada, me fala onde é que você tava. Aí ele falou assim: e essa faixa na testa do Roberto Carlos?